Informe quando completamente pronto, foi objeto 5728. Vai atingir o 050-9600. Gol no 600, desça para 3.000 pés, reduzindo para 2009. 3.209-9600. Controle o gol no 924, passando a posição para a bota. No 924, identifique, desça para 080 na chegada. 080 na chegada, gol no 924. Gol no 697, desça para 2.000 pés, aguardando o vetor final. 2.697. Índia Delta Papá, autorizada ascensão 085 em condições visuais. 085 em condições visuais, Índia Delta Papá, pro direto para o destino. Qual seria? 338. Está livre. Grato, livre 085-338, a proa, grato Índia Delta Papá. Confirme pessoas a bordo. 3, 9. Sim. Totalmente pronto, 5728. Estabilizado. Aqui no 60, chamando estabilizado, Renan 7. O gol 1 no 600, veio com a Pro 045 para interceptar o ILS. Pro 045 para interceptar o ILS, gol no 600. Reduza para 2009. Mantendo, vou no 600, né? E frequência aqui no Quebec, certo? Olha, se ela passando, já tá aqui próximo ao Cia, senhor, tá com uma prova rotatória, viu? Chame torre agora, 1862, Charlie Alpha Tango. 1862, Tango. 5240, torre 186. 76721 para a autorização Fortaleza. Livre, já estacionado, reportará para o TAC, lista no TAC, lista no TAC. Web 6741, 150 a bordo, 0350, autonomia alterna com fins. 2009. Para 200, 3804. 1600 para 2000, livre ILS, forma estabilizada. 2000 autorizado ILS, forma estabilizada, gol na 600. Ponto espera do 1-0, 1-0 no 4 no altímetro, obrigado. 6741. 28, desse mantenha 4.000. 4.000 nesse. 28, coordena equipe de solo, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado iniciar o push, chame pronto para acionamento. Para o tráfego da companhia avançada, autorizado vai chamar o 5708. 3605, previsto mais 5 minutos para o início do pushback, então 3605. Paciente, eu sou 3605. Positivo, mando autorizado. O 5240 Trip, checa o trem, pouso autorizado, 100 graus com 10 nós. O 5240 Trip. Ok, tá baixado, travado, livre pouso, Trip 5240. Whisky Ratanga, ingressa à esquerda, via pista, reporte lá e pronto para decolagem. Whisky Ratanga. Ingressa lá à esquerda, reportar lá, livre pronto, contra a 17, Whisky Ratanga. Passageiro 2230 na escuta, torre. Sim, 2230. A subida será Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após direto, Conquista. Ah, boa conquista, após 2230. Pode só ingresso, só um instante para ingresso. Dusa para 1709, gira tráfego da companhia meia dúzia de milhas, informe estabilizado. Uno 705, Índia Delta Papá, copiou? Copiado. No 697, chame torre 186, reduzindo para aproximação. Local aerolevantamento, inicialmente sai 1.000 pés, distrito corredor visual axé, decola da 17 curva direita, controle 199.35, aciona código transponder 5435. Quatro, 435, transponda e confirme o POB. 02, chame torre 18-6 para iniciar o táxi Echo Mike Tango, com voo. Torre, copia o Charlie Alfa Tango. Passei 2230 agora, tipo de ingresso. Tráfego da Gol já passou marca 2 termos. Só está de 20 dias e estou com o Mitsubishi ali, anda 2017, transportando em termo, com prioridade no adequado, ok? Aguarda, estou escutando 2230. Então 3804, reduza para 170 nós, informe estabilizado. Afirmativo, reduzido, chamada estabilizada, 3804. Voo no 600, chame torre 186. 186 no 600, boa. Centro, Pátio da Mata, chame táxi, é como é que tá? Vou no 697, continua a aproximação, informa o Mitsubishi decolando pista 107. Vai curvar a sua direita, a perfil da Dael, sem interferir na aproximação. Pista no zero, ainda não liberada, aguarde pista livre. Avistado, obrigado. Tchau, Alfa Tango. Tchau, Alfa Tango, aproxima a vertical cabeceira 17, aguarde táxi a baixa altura, tá? EBTA, tchau, Alfa Tango. Positivo, vai aproximar pra cabeceira 107, vai aguardar táxi. Trip 5240 no solo 03, 129 à direita, via Delta. 219, grato. Oi, Salvador, gol na 600, bom dia. É como é que tá o livre táxi, eu peguei essa no 7, é como é que tá? Pronto, 935-286-5451. Solo Salvador, boa tarde, livrou à direita o trip 5240. Web 6721, com o deixamento correto, resposta para o push. Estará, obrigado. Trip 5240, táxi via Kilo, Pátio 3. Kilo, Pátio 3, Trip 5240. Para o táxi Web 5728, 138 a bordo, 2h40, Fortaleza. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango e Serra Tango. Webjet 5728, autorizado táxi via Índia, ponto esperado 1-0, número 3 para decolagem, que negar 1-0 no 4, estou em 1 minuto, decimal 6. Índia, ponto esperado 8-6, obrigado. Solo, trip 5240, está na Alfa, autoriza ingressar no baixo 3 via Juliette. Trip 5240, positivo, após Juliette, ingressar no baixo 3. Ok, baixo 3, via Juliette, trip 5240. Papatango, meu Papatango, confirma o seu 2 de voo em pista. E manter, cabeceira 17, é como é que tá? Torre Salvador, boa tarde, luta 3804, tá na final, visual. 7, avistado número 2 para o pouso agora, tráfego P7, 37 gol, já passou o marcador externo. Continua igual a liberação, o TAN 3804. Afirmativo, nosso escuta, aguardando, TAN 3804. Vou no 697 no solo, aos 05, direito 129. Direito 129, vou no 697. Livrou a pista, Tele Alfa Tango. Tele Alfa Tango, solo 06, frequência livre, BTA. Boa. Então, a 1-2-7, corredor Xé, para a próxima de Baracruz. Decola da 1-2-7, comprimindo curva à direita, controle de 1-9-9-3-5. 2-1-1-8-2-1-6, meu Papatango, confirme pessoas a bordo. 03 a bordo, meu Papatango, chame 1-1-8-6 para acionamento. Chamar a torre em 1-1-8-2-1-6 para acionamento. Fala, Gol, no 697, Gros. Paulo Salvador, azul 4033, gate 3, para acionamento, pushback acionamento. Voo no 697, táxi via Alfa, reporte na Juliette. Então a Juliette. Fala, Antônio, 3193, informação no venda. Confirme. Antônio, 3193, centro da novenda. 1328, chame torre agora, 1862, a livre LS, em redução para aproximação. Reduzindo. 1924-2000, livre LS, reduza para 200 nós, informe estabilizado. Está reduzindo 2000 pés, compare estabilizado, 924. Número 3 para o pouso, reporte externo, baixar travado. Guatará. Passageiro ainda mantenha, o repouso até já passou o marcador externo, ok? Gente, mantendo os 3, 2, 3. Tonho, aqui é Papatango, eu sou Papatango, solicitando autorização para acionamento. Ilhéus está presente, quando possível, fazer ação de Arubi, vem certo? Sim, foi autorizado de Ilhéus, foi na apoio de Ilhéus da presente. Ilhéus está presente, vem certo? Leão, nível de voo 380, via Upzulu 10, decolada 10, após curva à direita, saída da El, após Leda, após voar Bridge. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5444. Luno 0, decola no 0, curva direita da Euleda, após 3.39.35, controle 18.6, torre 5444, transponder 3193. 3193, cadenciamento correto, resposta pronto para o puxo. Solo Salvador, Voro 600. Voro 600, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa mantém na Juliette, Voro 600. Controle o Índia Delta Papá. Sente Índia Delta Papá, chame Centro Recife agora, 12685. 806, te dá informação novembro e autorização Aracaju. Plano 806, parada Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Curva esquerda após decolagem, pista 10. Controle 19.35, torre 18.6. Transponder? Transponder 5453. Romeu Fontes, Hotel Salvador. 7, decolando a 0, esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju. 119.35, 5453, transponder. No 806, correto, chame o ponto para o puxo. No 806. Bog e o nível 130, o Romeu Fontes até na minha escuta, aguardando para a descida. É o número 2 no setor, o tráfego número 1 está no portão 1, ainda aguardando liberação da posição de pushback. Temos 3 aeronaves no ponto de espera e está impossibilitando o tráfego número 1 iniciar o seu push. Perfeito, obrigado. Fala da Juliette, no 600. Ou no 600, aguarde para o ingresso. Mantenha na Juliette, no 600. Solo Salvador, está 3804. 3804, táxi via Alfa, mantém esperando a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, 3804. Show 187. Chame torre 1862. 186. Chegou no 924, longa final da 10. 7, continua a aproximação, chame externo, agora liberação. Guardando. Passou 2830 após o primeiro 371 na curta, final de 2 milhas, a linha à direita via Charlie, após decolagem imediata. Gente, após o tráfego, a linha via Charlie, decolagem imediata, 2830? Não, vai aguardar a decolagem imediata, assim que o gol liberar a pista, hein? Gente, após o tráfego, a linha mantém, 2830. Solo OTAN 3193, pushback, acionamento, gate 10. 3193, autorizado pushback, reporte para o táxi. Autorizado, reportando. 3660, desça para 2000, reduza para 200 nós em forma estabilizada. Ok, desce a 2000 e está já com 200 indicado para 3660. 924, continua a aproximação, em breve da passeira vai iniciar a decolagem, aguarde pista livre, altímetro 1014, voo no 924. 924. Parceria 2230, vento de 110 com 10, livre decolagem. De 110, com 2230. Boeing 737 da Gol irá ingressar no portão 2. Após livre inicial acionamento e o push, chame táxi, são 3605. Esse é a base aeronave da Gol ingressando no 2, inicia o pushback, eu estou a 3605, reportar ao táxi. Fala Salvador, boa tarde, 1328 da Gol, livrou na sua escuta. Voo 328, ingresse na parte 3 e chame na saída da parte 3 para ingresso na parte principal. Portará, Gol 1328. Graus, visto no zero, pouso autorizado, a intensidade é 10 nós. Baixou, travou, vai pousar na 10, voo no 924. 3804. Reduzindo para aproximação. 863566. Subiu a parte 3. A 3804 mantendo posição, seu portão previsto é o 03 ainda ocupado. Autorizado 050. Uma milha para a cabeceira, baixada e travada. Número 2 para o pouso. FP737 voo, curta sinal de uma milha aproximadamente. 7356. Controle Recife, o controle do Salvador, é Rombo 4-4. Fox Hotel. Para 050, autorizado? 050. Autorizado por o Edmário? Autorizado. Salvador, passarinho 2230. Firme. Controle Salvador, passarinho 2230. 2230, saída Arboço para 200. 200, 2230. 1219. 9. Saída do pátio 31322. 66. Pode, 37 da Gol ainda na pista, agora a liberação 66. Aguarda. Acionamento gate 4, objeto 6721. Fala Salvador, boa tarde, vou 924 de você. Objeto 6721, aguarde para o pushback acionamento. Guardando isso. Solotan 3193, pronto para o táxi, 91 na bordo, 4 horas, Altena Campinas. Salvador, o Papa Tranquilo, certo? Pois não. QNH104, torre 1, decimal 6. Autorizado até através 612, 108.6.0, tá 3193. Salvador, Gol 924, boa tarde. Confirme? Livrou na Fox Trot, 924, boa tarde. Ok, identifique, desça para 2000 na chegada, ajuste no 04. 2000 na chegada, Mari, 03044. Eco Mike Tango, suba ao nível solicitado. ...3660, chame torre 186. Aí também, obrigado, senhor Terra. Após o TAN, passando a retaguarda, estaria livre, pushback acionamento. Negativo. Barreiras, vitória da conquista. Portão 3 que está aguardando já há bastante tempo. Gente, ok, então, obrigado. 2230. Bater, 2230. Pino, Solos 17, direita via Foxtrot 12, 19. Tem direita via Foxtrot 12, 19, o Meme. Táxi assim que o Airbus da companhia no através do portão 4, inicial táxi. 7. 5 até a volta. 7, eu vejo o portão. Jet 6741, decolagem autorizada, pistão 0, 120 graus, 10, 9, 1014, altímetro. Decolagem autorizada com 1014 na pistão no 0, web 6741. Ô Salvador, muito boa tarde, o TAN 3566, livrou a direita. Ô meu Papatango, ingressando no corredor Axé, acendendo a 1000 pés, direção a Vera Cruz. Reporte para o da Barra. Reportará para o da Barra, o meu Papatango. No pátio 3, para ingresso no pátio 1. Alfa Aquilo vai reportar no pátio 3, para ingresso no pátio 1356. O TAN 3605 está pronto para o táxi 103 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Fernando Galeão. TAN 3605, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, QNH 1014, 1 decimal 6. Via Índia com 1014, ponto de espera 186, TAN 3605. Solo Salvador, boa tarde, gol 9754, informação November. Então 3193, siga o tráfego da companhia até o pátio de espera. Sim, 3193. 2230, chame Recife, 1251. Recife, 1251, 2230. Salvador, rumo o foco, hotel. Pois não. Você está livre, vou dar presente o Romeu Fox 0, fumando. O Serra Vitor 368. Serra Vitor 368. São 3566, solo. Prossegue 3566. Agilize na medida possível, ingressa via aquilo pátio 3 e prossegue portão 11, agilizando. A gente vai agilizar aqui, tá? Entrando aqui no pátio 3, portão 11, 3566. Tarido 2230, chame Recife, 1251. Bom dia, o 63320. Bom dia, identifique, desce, mantenha 080, vem na proa de TAP. Identificou, deve ser 80, TAP da presente, muito obrigado, 63320. Tô no 754.pacop. 754.pacop. Voo no 754 para Campina Grande, nível de voo 390, via Lopes 10, decola da 10, após curva esquerda, sai da Puca após zipar. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5452. O Campina Grande, 390, via Lopes 10, decola da pista 10, com curva esquerda, perfil da Puca, transição zipar. 19.35, controle 18.62, 5452, o transponder, gol 1754. O CS 54, protegimento correto, reposte para o push. Chama push. Tango, poderia confirmar o tempo de voo? Push, reposte para o táxi. Autorizado push para o 140, certo? Falou, Salvador. Muito boa tarde, Alta 3660. Livrou pela Eco na discussão. 3660, táxi via Aquilo, pátio 3, depois no pátio 3 para ingresso do pátio 1. Aquilo e pátio 3, está aguardando o fim do pátio 3 para ingresso do pátio 1, então 3660. 3193, ponto espera no zero, pronto. Paciente. Webjet 5728, decolado aos 23, M controle, frequência 19.35. 19.35, obrigado, telefone a pouco. Controle Salvador, boa tarde, 5728, 1600 pés na sua escuta. Confere contato e deslance. Posso voar, Aracaju? Vojão. Já, obrigado. Salo Salvador, Golno 806, pushback, estacionamento 7. 06, guarde. Então, 3804, após o táxi da companhia da Azul, autorizado pátio 1, portão 3. Após o Azul, calibre para 3, tá? 3204. 130 graus, 10 nós, QNH 1014. Livre decolagem no zero, com 1014, eu tô 3605. Agilize o táxi na medida do possível, ingresso a pátio 1 no portão 8. Ok, vai agilizando e tem livre ingresso a pátio 1 e portão 08, tá 3660. 924, observando o Airbus da TAM à frente, após o mesmo ingressar no pátio, vai prosseguir portão 1. Solo Salvador, Azul 4033, para táxi, QAB 101, 2 horas, Alterna Salvador. Ponte de espera, torre 18.6, bom voo, Azul 4033. Cruzado é o ponto de espera da 10, Azul 4033, boa. TAM 3660, mantenha a posição, vai ser depassado aos dois tráfegos que estão na Alfa. Um Airbus da companhia e um 737 da Gol, que estão esperando há mais tempo para ingresso no pátio. Após, vai prosseguir portão 8. Ok, Gol 3660, prossegue então a retaguarda do Gol para o 08. Gol 9754, 06 para pushback acionamento. 754, coordene a equipe de solo, após passagem de Airbus 319 da TAM retaguarda, autorizado pushback, chame táxi, Gol 754. Após a passagem do 319 da TAM, está autorizado pushback, Gol 754. Bom, 806, portão 7, coordena a equipe de solo após Airbus 319 da TAM, passar a retaguarda, livre push, chame táxi. Tente após a Airbus da TAM, chame para o táxi, 1906. Web 6721, aguarda Boeing 737 da Gol, passar a retaguarda após iniciar push e chama táxi. Após o Gol, inicia o 6721. Boa tarde, Azul 4033, ponto espera da 10, pronto. Azul 4033, ciente, aguarde ponto de espera da 10. Aguardando 4033. Dois meia, chame o controle 119.35. Ciente, 3193. Índia November Alpha, controle. Salvador, está na 3193. Três meia zero cinco, Voita Elda, presente. 3605, Voita Elda. TAM 3193, mantenha a proa após cruzar 3 mil pés. Voita Elda. Mantenha a proa após 3 mil da Elda, 3193. Deu confirmar 3605, Vodael. Foi da